destino. Por ti iré llorar até morrer. Não importa que esta gente me critique. Se Deus assim o quer, se Deus assim o quer, eu tenho que sofrer. Com teu carinho te dei o meu amor sem condição. Porém foi o meu erro querer-te tanto. Eu tenho que sofrer, eu tenho que sofrer da paixão. Não quero mais amar pra nunca mais sofrer. Minha alma está cansada de tanto padecer, porque meu coração ama de verdade. Outra desilusão não poderei suportar. Sofrer por teu amor é meu destino. Por ti irei chorar até morrer. Se Deus assim o quer, se Deus assim o quer, eu tenho que sofrer.